Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Infocast, podcast sobre política e tecnologia dos infoproletários. Infoproletários é um movimento social composto por trabalhadores e trabalhadoras da área de TI, reunidos com o objetivo de denunciar e combater a exploração e abusos que sofremos em nossa categoria e no conjunto da classe trabalhadora. Enfrentamos baixos salários com longa jornada de trabalho, além do assédio moral e muitas vezes até sexual. A nossa visão é de que, ao contrário do que tentam vender por aí, não vivemos uma sociedade da informação. Ainda vivemos em uma sociedade da exploração. É para fazer frente a isto que nos reunimos. Acreditamos que apenas os infoproletários, em seu sentido amplo, que são os trabalhadores de TI unidos, é que podem apresentar alternativas para seus próprios problemas e defender seus interesses políticos e econômicos. Juntos, estamos nos organizando para reivindicar nossos direitos e lutar por melhores condições para o nosso trabalho e para a nossa vida em geral. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre um assunto sério que aflige boa parte de nossa categoria: assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Então, mande compilar aquele código maroto, dê aquele commit na base de produção sem medo de ser feliz, pergunte se o usuário já reiniciou a máquina pela 10ª vez e, enquanto espera, vem ouvir nossa conversa. O Infocast só está começando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala, galera, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do Infoproletários. Estamos aqui hoje para gravação, né, do primeiro podcast do Info. Para quem não conhece, apresentando aqui, o Infoproletários é um movimento social de trabalhadores da área de TI, tecnologia da informação. A nossa ideia com o podcast é poder debater alguns assuntos relevantes para a nossa área. Meu nome é João Gabriel, trabalho na área de suporte, sou de Sorocaba, estado de São Paulo, trabalho numa empresa de suporte de TI. E temos aqui duas convidadas para falarmos de um tema que é um tema um pouco pesado, talvez, assim, um tema que a gente não gostaria de estar falando sobre ele, mas infelizmente é algo que é necessário, porque é uma coisa que acaba influenciando muitos trabalhadores, né? Trabalhadores e trabalhadoras da área de TI, e que a gente precisa debater. Então, eu gostaria de apresentar aqui com a gente a Fabi. Oi, sou a Fabieira Nascimento. Trabalho na área de TI há 8 anos, com qualidade. Temos aqui também a Daniela. Olá, eu sou a Daniela Andrade. Eu trabalho na área de desenvolvimento de software há 19 anos. É isso aí, pessoal. Então, vamos começar aqui falando sobre o assunto de hoje, né? O assunto da vez é sobre assédio nos locais de trabalho. Então, eu gostaria de debater um pouco, né? E talvez a melhor forma de começar essa discussão seria definindo o que é assédio, né? Para a gente poder, para as pessoas terem um melhor entendimento aí do assunto. E depois a gente vai até debater sobre a questão da pessoa saber se está sofrendo assédio ou não. Então, a gente ter essa definição do que é assédio, eu acho bem importante. Então, quem gostaria de começar? De modo geral, o assédio é quando a gente está impelindo o trabalhador a executar as suas tarefas de forma a que cause a ele algum tipo de humilhação, de vexame ou, de repente, de dano psicológico ou mesmo físico. Então, exemplo, se eu faço com que o meu trabalhador ele esteja o tempo inteiro se sentindo como inferior, e eu esfregue na cara dele que ele é inferior, né? Isso é dano moral, né? A gente está impelindo o trabalhador a ficar desprovido da sua própria saúde psíquica. Porque, como sabemos, é necessário para a saúde psíquica dos seres humanos de que eles não sejam humilhados, de que o ser humano não sofra vexame, de que o ser humano não seja imputado a fazer coisas que estão para além das funções atribuídas para o cargo que ele ocupa. Então, eu exigir que o meu trabalhador trabalhe muito mais horas do que ele foi contratado, eu exigir que o trabalhador trabalhe em condições insalubres, né, em ambientes que vão fazer com que a saúde dele se precarize, né, eu falar coisas de forma que esse trabalhador se sinta agredido, ofendido, de forma a que eu transforme o que esse trabalhador faz em algo ao meu ver, enquanto patrão ou patroa, né, que seja algo horrível, algo que, de repente, o trabalhador não vá sentir que o seu trabalho está sendo satisfatório, de modo a ofender o trabalhador. Então, veja, o problema não é eu dizer para o trabalhador que ele deve melhorar o seu trabalho. O problema é a forma que eu faço isso. Né? Porque há formas de fazer isso sendo educada, né? De forma a fazer com que o meu trabalhador se sinta motivado, e a forma, como a gente vê muitas vezes em muitos lugares, em que o patrão ou a patroa extrapola o seu direito de exigir que o trabalho seja bem conduzido, e aí grita-se com o funcionário, né? E aí expõe o funcionário na frente de todo mundo, dizendo que é um péssimo funcionário, que ele faz um péssimo serviço, né? Então, eu estou expondo aquele funcionário na frente dos seus colegas de trabalho, dando apelidos, né? A gente vê bastante isso acontecendo. A galera leva como se fosse uma mera brincadeira na base do humor, só que, como a gente sabe, o humor tem diversas acepções, né? O que é engraçado para mim pode não estar sendo engraçado para a pessoa a qual eu estou me referindo. Então, um apelido pode ser muito engraçado para você, mas pode ofender a pessoa que está recebendo o apelido. Então, na dúvida, é melhor a gente não dar apelido para ninguém, ou a menos que a pessoa consinta que isso aconteça na frente de todos, né? Então, tratar a pessoa de forma a que ela se sinta valorizada, de forma que ela se sinta respeitada, de forma que a dignidade dela, que está prevista pela Constituição Federal como cláusula pétrea, não seja atacada. Então, assédio, na verdade, a gente viu aí todas essas questões, né? É importante entender que o trabalhador, quando você vai se disponibilizar para trabalhar para alguém, você não está lá para ser maltratado, né? Então, se você está no trabalho que você está se sentindo maltratado, se você sente dificuldade de estar naquele ambiente de trabalho, você pode estar sofrendo assédio. Então, é importante que o trabalhador também reconheça os sinais de assédio. Então, se é uma pessoa, um grupo de pessoas que vive constantemente perseguindo você, te fazendo sentir mal, isolando você, um chefe que te dá outras tarefas, muda de você de tarefa a todo momento, isola, alocando você em outros clientes, né? Tirando você um pouco do convívio interno, se você está recebendo esse tipo de situação, é importante entender que não é normal de nenhum trabalho, né? Não é normal nenhum trabalhador ser maltratado. Se isso está acontecendo com você, com seu colega, fique atento, porque você pode estar, na verdade, vendo algo muito grave, que é um assédio moral. O assédio moral é risco de trabalho, né? É uma situação de risco de trabalho, porque você pode adoecer a pessoa, né? Você pode deixar o seu trabalhador, ele pode pedir demissão, ele pode ter graves problemas psicológicos, né? Então, a gente, como trabalhador, mais do que esperar que a empresa consiga construir isso, né? Eles fazem as cartilhas de vez em quando, de bons modos, mas o assédio é uma coisa que é muito interpessoal, é muito importante que a gente fique muito atento no que está passando ao nosso redor, olhe nossos colegas e preste atenção para a gente poder realmente ser tratado como trabalhador que a gente tem que ser, com respeito. Eu acho também importante frisar na questão do assédio moral e no caso do assédio sexual, que, né, no caso do assédio sexual em específico, a gente está violando a liberdade da pessoa no que toca os seus direitos sexuais, né? E, de repente, a gente está fazendo com que a pessoa se sinta inferiorizada, diminuída ou instada a praticar algum ato por conta da sua condição de gênero, né? Então, a gente vê bastante acontecendo em muitos lugares, né, mulheres que são assediadas sexualmente pelos seus patrões, né? E, inclusive, muitas das vezes, o patrão diz que se ela não ceder aos apelos sexuais dele, ela não vai ter uma promoção, ela não vai ter um aumento de salário, ela não vai mudar de cargo, ela não vai ser contratada, né? Porque muitas vezes o assédio acontece na entrevista de emprego, né? Ela não vai ser contratada, ela vai ser, de repente, até demitida. Então, assim, é importante a gente saber que essas coisas todas são ilegais, né? E aí, falando especificamente das minorias discriminadas, por exemplo, no que toca à questão das pessoas LGBTs. Muitas vezes a gente vê o gay, a lésbica, o bissexual, a pessoa trans no ambiente de trabalho, tendo a sua condição sexual, a sua condição de gênero exposta na frente dos outros, né? Muitas vezes acontece de uma pessoa ser gay, ou ser lésbica, ou ser bissexual, e ser retirada à força do armário pelos colegas no ambiente de trabalho, ou de repente pelo seu próprio superior, né? Como forma de fazer com que a pessoa se sinta diminuída ou inferiorizada. Muitas vezes se diz que isso é uma mera brincadeira, né? Só que a gente não pode encarar como brincadeira algo que está ofendendo toda uma classe de pessoas, né? Então, a gente não pode considerar que é normal Se a gente não está expondo a sexualidade de pessoas que são heterossexuais e cisgêneros no ambiente de trabalho, até porque isso nem cabe ao ambiente de trabalho, né? Uma vez que as pessoas deveriam estar lá para poder ter um ambiente seguro, um ambiente saudável, em que elas pudessem desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, e não para estar com a sua sexualidade, né, a sua intimidade sendo exposta pelo patrão ou pelos demais colegas. Então, assim, é bom que a gente perceba que muitas vezes acontece machismo no ambiente de trabalho, né? Na área de TI é muito frequente a gente ver mulheres sendo inferiorizadas, né? A gente vê muitas vezes mulheres em equipes de TI que não têm promoção, né? A gente vê muitas vezes eu mesma, sabe? A maior parte da minha carreira eu estive ganhando muito menos que os homens que trabalhavam comigo, exercendo exatamente o mesmo cargo que eles exerciam, tendo as mesmas tarefas e responsabilidades, né? Então a gente vê homens que, se a gente for comparar com muitas das mulheres, não teriam a qualificação suficiente desejada, mas que recebem promoção, têm um aumento de salário, né? De repente se tornam até o patrão. Né? E as mulheres, você vê cada vez mais, ou, de repente, na área de TI, quando a gente fala de inclusão de mulheres, né, eu sempre me questiono de que inclusão é essa que a gente está falando. Né? Porque as mulheres, elas estão tendo possibilidade, por exemplo, de terem apoio técnico, apoio pessoal, né? Muitas dessas mulheres podem ser mães, de repente, né? E elas têm apoio para, de repente, chegar um dia mais tarde porque o filho ficou doente, né? Existe aí a creche está sendo disponibilizada, né? Aliás, as mulheres estão conseguindo ser contratadas, né? Eu tenho uma amiga lá em Porto Alegre, qualificadíssima, que está há muito tempo desempregada porque ela está na idade que a sociedade considera que ela vai querer ser mãe, e aí ela não consegue emprego. Ela não, simplesmente porque a sociedade parte do pressuposto que uma mulher que quer ser mãe não vai ser uma boa profissional. Então, não há como se conciliar a questão de você ter uma carreira e ser mulher. E muitas vezes essas mulheres sofrem assédio moral dentro do ambiente de trabalho porque são mães ou porque querem ser mães, né? Talvez a Fabi, que é mãe, tenha algo mais a acrescentar para a gente. É bem difícil ser mãe na TI, né? Porque você acaba tendo outros horários, né? Você acaba obrigatoriamente tendo uma vida própria. Então, diferente dos seus colegas, você consegue estabelecer alguns limites, que são limites saudáveis, que você, enquanto pai responsável, mãe responsável, você consegue estabelecer, mas isso volta pra gente de uma maneira bem ruim. A gente tem situações assim de, dentro dessa questão do sexismo, do assédio também em relação a LGBT, é importante que a gente, assim, essas piadinhas, né? E assim, eu lembro que uma vez eu estava no meu ambiente de trabalho e tem uma colega que ela é gay, e aí eu lembro que começou a fazer uma piada que é assim, ah, prefiro ter filho não sei o quê do que filho, um filho gay do que um filho não sei o quê. Ah, já ouviram essa piada, né? Só que assim, tipo, falou, cometeu uma gafe, a pessoa tá ali, você tá sentada atrás, né? Parou, né? Se toca. Mas aí o pessoal não parou, não. Daí eu tive que chamar a atenção. E aí é muito importante quem, assim, é muito difícil para um homem branco heterossexual identificar que é chato ficarem falando coisas sobre você, sobre a sua sexualidade. Ficar falando, nossa, meu, que mina gostosa. Quando você tá lá do lado dele, você como uma mulher, é muito chato. Então, assim, é difícil para o homem identificar isso, né? Então, assim, mas eu acho que o pessoal que está ouvindo aí tem um interesse realmente em identificar como a gente pode se organizar melhor. Então, uma das questões é essa. A gente, enquanto trabalhador, a gente não pode deixar essas questões se reproduzirem. E a gente tem que perceber, assim, dentro da nossa área, infelizmente, a gente tem o assédio, que é o assédio entre os colegas mesmo, né? Então, tem a questão do seu chefe dar um monte de tarefa louca para você, mas tem o fato também de você, como colega, assediar seu colega de trabalho também. Por conta disso, que assim, a gente tem que identificar essas questões, a gente não pode deixar, não. Piadinha sexista, piadinha machista, homofóbica, tem que ser criticada na hora no ambiente de trabalho. Pessoas legais, pessoas sérias, fazem esse tipo de coisa. A Fabi está falando, eu lembrei das diversas vezes em que eu sofri assédio moral, né, por exemplo, em empresas que eu trabalhei. Eu lembro de... eu fui sempre a única mulher transexual dos lugares em que eu trabalhei. Então, eu nunca tive o direito de errar, porque se eu errasse, não era a Daniela que estava errando, era a transexual da empresa que estava errando. Né? Eu trabalhava num banco, certa vez, que eu era analista de sistema sênior, o restante era pleno e júnior, e, de repente, se entrou um outro analista de sistema sênior na empresa, e este cara eu percebia que me tratava de forma bastante grosseira, a princípio, né, quando a gente está acostumado a sofrer discriminação, a gente chega num ponto que a gente acha que a gente está vendo discriminação em tudo, que é coisa da nossa cabeça. Porque, inclusive, a sociedade diz isso para a gente, né, que vocês estão vendo coisa demais, isso não existe. Então, eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas aí eu fui começar a perceber a forma como ele tratava o restante da equipe, nossa, que eram todos homens, por um acaso, né, porque a minha vida foi trabalhar apenas com homens. Né, então, assim, quando um homem chegava para perguntar qualquer coisa, ele era super solícito. Então, o problema era comigo. Né? Um dia eu descobri que teve um happy hour na empresa, eu não participei, uma amiga de uma outra equipe participou e disse que nesse happy hour ele disse que ele queria quebrar a minha cara porque ele odiava traveco. Então, assim, eu fiquei sabendo por esta amiga. É, um belo dia, eu estou lá sentada, aí vem a diretora de TI na minha direção. Né? Antes disso, o gerente da minha equipe pediu para fazer uma reunião, eu já ia me levantando para ir até a reunião, e ele disse, você não. Então, eu pensei, bom, eles vão me demitir, né? Porque se eu sou a única que não vai participar da reunião, né? E aí eu estou lá sentada esperando, achando que daqui a pouco vai vir uma demissão, vem a diretora de TI na minha direção, aí eu pensei, nossa, a coisa é realmente grave. Aí ela senta para mim e diz o seguinte, olha, eu falei para o gerente, né, o fulano, para poder chamar a equipe, para poder falar com eles, porque eu percebi que o pessoal da equipe estava trocando e-mails sobre você, falando coisas horríveis, né, e eu não vou permitir que isso aconteça aqui. Na ocasião, eu fiquei assim extremamente absurdada, né? Tipo, meu Deus, nossa, primeiro pelo fato da equipe que eu trabalhava, na qual eu estava lá apenas para desenvolver o meu trabalho técnico, que eles deveriam se preocupar apenas em me respeitar enquanto ser humano e me tratar assim como eles tratam os demais. E também fiquei, sabe, tipo, nossa, uma gerente se preocupando com isso. Como é que você volta a trabalhar numa equipe, numa empresa, em que você sabe que seus colegas de trabalho estão trocando e-mails falando coisas horríveis sobre você, que a pessoa com quem você tem que falar para produzir o seu trabalho da melhor forma possível diz que quer quebrar a sua cara? É óbvio que você não vai voltar, ou se você voltar, você vai... porque, no caso específico da população que eu faço parte, a arrasadora maioria está se prostituindo, porque não há emprego para travestis transexuais. Né? 90% está se prostituindo no Brasil. Né? Eu conto nos dedos de uma mão, e vão sobrar dedos, quantas são as pessoas travestis transexuais no Brasil que estão, por exemplo, na área de TI. Né? Então, assim, a gente tem que engolir todos esses sapos. Só que aí eu digo, quando a gente fala de assédio moral, e tudo isso que eu falei agora é assédio moral, né? Eu digo que não é apenas a própria pessoa que está sofrendo, que muitas vezes a pessoa que está sofrendo, ela nem consegue identificar que ela está passando por aquilo. Também cabe às pessoas que querem que o mundo seja um lugar mais justo para todos, né? Eu acho que, e eu, por exemplo, desejo que não apenas travestis e transexuais morem num lugar justo, mas negros morem num lugar mais justo, pessoas com deficiência, né? As mulheres de modo geral, né? As pessoas LGBTs de modo geral, né? Eu acredito que a gente não vai resolver o racismo sendo homofóbico, não vai resolver a homofobia sendo transfóbico, não vai resolver a transfobia sendo racista, né? Então, assim, cabe também a todos nós percebermos que a pessoa que trabalha com a gente está sofrendo assédio moral ou assédio sexual, né? E aí nos disponibilizarmos primeiro a que essa pessoa tenha a possibilidade de ter com quem desabafar. Porque muitas vezes a gente não tem nem com quem desabafar. A gente acha que se a gente for abrir a boca, vão falar que a culpada somos nós, né? Então, você é vítima e a sociedade, de modo geral, ainda culpabiliza a vítima, né? Porque é assim que funciona, geralmente, com as minorias discriminadas, né? Se a mulher sofre um estupro, o problema é da mulher, que deu motivo para o estupro. Se a pessoa negra sofre uma injúria racial, ou, de repente, o próprio crime de racismo, o problema é da pessoa negra. Não, o problema tem que ser de todos nós, né? Acho que uma sociedade mais justa deveria ser dever de todo mundo que quer um mundo mais justo para si. Querer-se livre, já dizia Beauvoir, é também querer os outros livres. Essa questão que a Daniela trouxe sobre... tanto a Fabi e a Daniela falaram disso, eu acho, que é a questão de você não precisar... por exemplo, se você é um homem branco, cisgênero heterossexual, o que você tem a ver com isso? Bom, se você, de alguma forma, deseja, independente de posição política, na verdade, se você, de alguma forma, acredita e deseja uma sociedade igualitária, em que as pessoas tenham os mesmos direitos, isso tem tudo a ver com você. Embora você não sofra esse tipo de preconceito, toda vez que você ouve um amiguinho fazendo uma piada desse tipo, dá risada, passa a mão na cabeça dele, acha engraçado, ou de alguma forma sustenta que ele continue realizando esse tipo de atitude, você está reafirmando uma opressão que ela é material, que ela existe na sociedade, que ela acontece sistematicamente, e você simplesmente aceita isso e deixa que isso se perpetue cada vez mais. Então, acho que o seu papel nesse caso, e eu falo por mim, por exemplo, como homem cisgênero heterossexual, é se posicionar quando você vê alguém falando sobre isso, e principalmente se for seu amigo. Principalmente se for alguém que você tenha já essa intimidade de chegar para a pessoa e dar um toque nela, né? Ou falar de alguma maneira o quanto ela está sendo errada por agir desse modo, por falar isso. Porque, como a Daniela mostrou aqui no exemplo dela, que aconteceu, as pessoas não vão falar isso para ela. Elas não vão fazer a piada na cara dela, elas não vão mandar um e-mail para ela. Quer dizer, eu acredito até que, infelizmente, possa até acontecer às vezes, principalmente hoje em dia com redes sociais, a gente vê esse tipo de atitude canalha mesmo, sendo encorajada até por políticos. A você demonstrar esse tipo de atitude, para algumas pessoas, é sinônimo de coragem, né? Ah, ele tem coragem de falar na cara, né? De desrespeitar de qualquer maneira uma pessoa LGBT, uma mulher, um negro. E isso, infelizmente, acaba sendo aplaudido por uma parcela da sociedade. Mas, mesmo quando isso não é feito assim tão escancaradamente, se você está ali naquele grupo, você precisa se posicionar e demonstrar de alguma maneira, mostrar para essas pessoas. Porque já é difícil para essas pessoas, se elas estão falando isso, é porque elas já não entendem o quão isso é ruim para a sociedade de forma geral, para a pessoa que está sendo ofendida e para elas mesmas. Então, se alguém mais próximo delas, que ela ouve, né, que elas ouçam, falar isso para ela, vai ser muito mais fácil de ela repensar. Porque, assim, é claro que em algum momento da sua vida você pensou isso, porque faz parte do senso comum. Faz parte do senso comum que é perpetuado por anos, décadas de programas televisivos fazendo piada com negros, com público LGBT, com mulheres. Então, faz parte do senso comum a gente achar que isso deve ser engraçado, e qualquer pessoa que se demonstra contra é porque está, sei lá, fazendo mimimi, alguma coisa desse tipo. Existe uma máquina muito forte que perpetua isso, né? A gente tem mídia, a gente tem vários sistemas na sociedade que fazem com que isso seja cada vez mais enraizado no nosso modo de pensar. Então, nos cabe, toda vez que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, se posicionar de alguma maneira e mostrar que isso é tentar quebrar esse tipo de corrente, entendeu? Não deixar esse tipo de pensamento ir para frente. Eu mesma aqui, ouvindo as duas falarem, né, das coisas, tanto em questões mais genéricas como em questões pessoais, eu me lembro da época de faculdade, de quantas vezes eu vi esse tipo de piada e deixei passar, ou mesmo achei engraçado. E, assim, por mais que eu me arrependa disso, eu sei que não é algo que eu consiga mudar. Porque naquela época, talvez eu tivesse as informações necessárias, mas não tinha o interesse necessário em mudar. Porque, assim, falar hoje em dia que a gente não tem informação para isso é um pouco de hipocrisia, porque qualquer, se você abrir no seu Facebook agora, eu tenho certeza que você consegue esse tipo de informação. Mas é a questão de você estar apto e estar querendo parar com isso e partir para essa mudança. Então, a gente falando da questão do ambiente de trabalho, é algo que vem até da faculdade, das questões dos trotes, das brincadeiras mesmo dentro da faculdade. Eu, felizmente, nunca fui alvo desse tipo, mesmo sendo um homem negro, por exemplo, nunca fui um alvo desse tipo de assédio tão pesado. Claro que eu sofro assédio, talvez mais velado por ser negro, isso acontece em vários locais, fora do ambiente de trabalho também, mas a questão é que eu me lembro de ocasiões na faculdade, por exemplo, e eu vou falar uma questão muito específica, e as pessoas que conhecem, por exemplo, que sabem, vão saber do que eu estou falando. E eu não sei se isso acontece em outros lugares do país também, mas tem um tal de teste da farinha. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando eu entrei como estagiário na faculdade, eles ficavam sempre falando: ah, você tem que fazer o teste da farinha, teste da farinha. O que é esse teste da farinha? Era as pessoas colocarem farinha numa cadeira, por exemplo, e você retirar sua calça, sentar num monte de farinha, para as pessoas saberem se... Como eu posso dizer isso de uma maneira polida? Não tem como. Para eles saberem se você tem... Ó, simplesmente assim, você tinha que sentar na farinha e tinha que formar um asterisco. Pronto. Se não formasse um asterisco, começava todas as brincadeiras. Totalmente quinta série isso. E o que que acontece? Eu presenciei isso. Na época, eu fiz, porque eu achei engraçado. Na verdade, depois eu descobri que eu fui o único idiota que fez. Porque pra todo mundo que falava, ninguém queria fazer. Mas como eu, sei lá, sempre... Ah. Sempre fui... Não, porque eu achava que era engraçado. Eu falei, ah, vai, vamos fazer. E aí, beleza, fiz, todo mundo riu, me zoaram, porque eu fui o único que fez, não sei o quê. A questão é que, depois disso, isso continuou sendo feito para todos os estagiários que entravam lá. E eu me lembro até hoje, porque eu vi o Instagram desse rapaz e eu me lembrei que tinha um dos nossos colegas que era homossexual, já na época, mas não era assumido. E eu lembro exatamente do rosto dele de constrangimento quando o pessoal ficou pesando para ele fazer mesmo, né? E é uma lembrança muito dolorida para mim, porque ontem eu vi ele postando foto no Instagram com um namorado, super feliz, viajando e tal. E aí bateu aquele arrependimento, falei, caramba, naquele momento eu podia ter me imposto ali, mostrado o quanto isso era ridículo para pessoas que estavam na faculdade se formando para serem profissionais. E, inclusive, era algo perpetuado pelos próprios professores da faculdade. Porque os professores sabiam que isso acontecia, eles sabiam em qual sala as pessoas faziam isso e até tomavam cuidado para outros alunos que não estavam envolvidos não entrarem na sala nesse momento, entendeu? Então, esse podcast hoje, esse episódio, por mais que você ache, ah, mas o que isso tem a ver com o trabalho, com o TI? Tem tudo a ver, porque é algo que vem desde a nossa formação, que é perpetuado, e a gente continua achando que é normal, que é, né, mundano, que a gente deve rir desse tipo de coisa. Então, é algo que a gente precisa ouvir com clareza, parar e pensar sobre, e refletir, né, sobre as nossas ações no ambiente de trabalho e fora dele também, principalmente. Um outro assunto que eu queria abordar aqui é a questão como que esse assunto de assédio, tanto moral quanto sexual, vai ser afetado após a reforma trabalhista. Então, com essa reforma trabalhista que acabou de ser aprovada, entre outros pontos extremamente perniciosos e que muitos juízes do trabalho consideram inconstitucionais, por exemplo, a gente criou uma castas, né, de indivíduos. Uma vez que a gente está previsto no texto legal, né, que já foi a sanção do Temer e está para entrar em vigor, que a indenização por assédio moral, por exemplo, ela vai depender do cargo que a pessoa ocupa, do salário que a pessoa tem. Então, o texto legal faz previsão de uma indenização porque ela causou um dano leve, um dano médio e um dano alto, né? Mas a lei não diz o que significa esse leve, esse médio, esse alto, vai ficar a cargo de cada juiz, né? E ela também prevê que a indenização tem que ser no máximo de 50 salários. Então, veja, a gente tem uma situação em que a faxineira é chamada de burra na frente de todo mundo. E a gente tem uma situação em que a gerente é chamada de burra na frente de todo mundo. O salário da faxineira, como até o mundo mineral já sabe, é algumas mil vezes menor do que o da gerente do lugar. A situação é exatamente a mesma. As duas são chamadas de burras. Se ambas entrarem na justiça para tentar que o judiciário decida em favor delas, a faxineira vai ganhar uma indenização menor, ainda que seja a maior indenização que o juiz vá propor, que é 50 vezes o salário dela, do que a gerente. Ou seja, o dano causado à faxineira vai custar muito menos para o empregador do que o dano causado à gerente. Dessa forma, a gente criou castas de indivíduos, algo flagrantemente inconstitucional, porque a Constituição prevê que somos todos iguais perante a lei. Que igualdade é essa quando a gente está determinando que uma indenização para uma faxineira vai ser menor do que uma indenização para uma pessoa que ocupa um cargo de gerência? Por exemplo, a gente tem a questão aí das mulheres grávidas, né, que a lei trabalhista atual, a que o Temer sancionou lá na reforma trabalhista, a mulher antes dessa reforma trabalhista, uma vez que ela esteja gestante, ela não poderia trabalhar em locais insalubres, ou seja, locais que vão prejudicar a saúde dessa trabalhadora, prejudicar o bom andamento da gestação dela. Após a reforma trabalhista, isso fica liberado. Caso a mulher, de repente, então vamos pegar uma situação hipotética, trabalhe lá no setor de tintas, né, pintura automotiva, por exemplo, hipoteticamente tomando, né, ela vai ficar inalando aquele odor, será que isso vai ser bom para a gestação dela? Mas se ela quiser, de repente, ter uma dispensa ou que mudem ela de setor, ela vai precisar pagar do bolso dela um médico que vai atestar que aquele local em que ela trabalha é um local insalubre. Então, veja, primeiro, quantas trabalhadoras vão ter a grana para contratar esse médico? Depois, a depender de que trabalhadora estamos falando, né, é evidente que ela vai sofrer um assédio, né, por grande parte dos seus gestores para que ela não contrate esse médico, né? E ela pode até sofrer uma perseguição e mais para frente ser demitida por, em função disso. Então, é claro que essa deforma trabalhista vai prejudicar as trabalhadoras que estão lá no, na base da pirâmide. Enquanto o pessoal estava falando, eu estava me lembrando, por exemplo, a questão do assédio moral, ela começa, né, por meio de atitudes que a sociedade, de modo geral, vão até considerar singelas, mas elas são a base de algo muito maior, que é o próprio assédio, né? Por exemplo, eu lembro de trabalhar em equipes de TI, em que a PO era uma mulher, eu lembro como se fosse hoje. Por exemplo, uma empresa que eu trabalhei recentemente, em que a PO era uma pessoa que era bastante comprometida com o que ela estava pedindo, o que a gente vê normalmente acontecendo com muitos homens que são POs, por exemplo, né? O cara está contratando a empresa, a consultoria de TI, ele quer o melhor trabalho possível. Então, a mulher estava fazendo nada mais, nada menos do que qualquer homem sempre fez desde que o mundo é mundo, né? Mas aí, quando, por exemplo, a minha equipe atrasava o trabalho e ela era mais dura, né, na hora da cobrança, eu ouvia coisas da minha equipe do tipo, ah, ela deve ter dormido de calça jeans, né? Essa é mal comida. Ah, essa, de repente, o marido não comeu ela hoje. Então, veja, isso é encarado com naturalidade. A gente naturaliza o machismo e aí, quando de repente percebiam que eu estava do lado, e a Daniela está aqui do lado, ai, desculpa, sabe? Só que assim, não é porque a Daniela está aqui do lado, é porque, independente de estar a Daniela ou qualquer outra mulher do lado, isso deveria ser algo repugnante, considerado por todo e qualquer homem, né? Todo e qualquer homem não deveria considerar que tratar uma mulher dessa forma é algo que a gente deveria deixar para lá. Porque eu não vejo as mesmas coisas acontecendo com um homem. Quando um homem é mais incisivo na sua cobrança, eu não ouço ninguém falar que ele não trepou ontem à noite. A vida sexual do cara, ela não é envolvida na hora da cobrança. Ou eu, de repente, né, o que já aconteceu comigo, por exemplo, eu estou lá sentada na frente do computador programando, numa equipe só de homens, como sempre acontece, né, e aí de repente eu ouvi, eu estou lá esperando o código compilar e ouvi dos meus colegas de equipe, ah, fulana estava bêbada e você não comeu? Então veja, isso no ambiente de trabalho. E essas coisas são tratadas com uma naturalidade, como se fosse assim, ok, gente, a gente está falando uma coisa, uma bobagem. Não, isso não pode ser considerado. Então, veja, isso para mim é a base do que mais tarde vai se configurar o assédio moral e sexual. Porque a gente, quando e a gente percebe isso constantemente em equipes só de homens, né, e dentro dessa sociedade, e veja, eu não estou culpando o homem A ou o homem B, eu estou culpando toda uma estrutura que está feita para que nós achemos que o machismo é ok, é natural e é isso aí. Entendeu? Então, assim, quando a gente trata a mulher dessa forma, como um objeto sexual, e esses dois exemplos que eu dei, a gente está tratando a mulher como um mero objeto sexual para satisfazer vontades masculinas, a gente está dando brecha para que mais lá na frente, o gerente, o patrão, assedie sexualmente essa mulher. Diga para ela que, olha, você está muito gostosa, você não quer sair hoje à noite comigo, eu posso conseguir aquela promoção para você, né? Eu faço com que essa mulher se sinta, aí, do ponto de vista moral, inferior aos homens, ela é menos capaz do que os homens, porque ela não é uma pessoa talentosa, alguém que vá produzir o trabalho da mesma forma que os homens. Ela vai se sentir como um mero objeto sexual, né? Então, assim, quando a gente não ouve muitas vezes, né, que a mulher ganhou uma promoção porque ela deu para o gerente, que ela dormiu com o patrão, né, e isso é reproduzido de forma muito natural e constante, né, e ninguém acha anormal uma coisa dessa. Então, assim, o que é isso, se não o tempo inteiro estar dizendo que o lugar das mulheres não é, por exemplo, na área de TI? Né? Porque a área de TI é uma área para homens. As mulheres estão lá porque deram para o patrão, porque são mal comidas. Né? Eu já ouvi muitas vezes na minha vida que não existe mulher bonita na área de TI. Né? Porque mulher na área de TI é só canhão ou sapatão. Né? E aí, uma lesbofobia da gente colocar sapatão como se fosse alguém que é não mulher ou menos mulher e que é alguém naturalmente feia. Né? Então, veja, tudo isso, para mim, vai formar a base do que é o assédio moral e sexual no caso das mulheres. E aí, quando a gente fala que tem poucas mulheres na área de TI, por que será que tem poucas mulheres na área de TI? A faculdade que eu fiz, tinham 5 mulheres, formaram comigo 2. Né? Porque a gente ouve na faculdade coisas do tipo, ah, agora as meninas fechem o ouvido, que que essa daqui é para os rapazes. Aí vem uma piada machista, né? Ou então, se vocês forem bonitinhas, vocês podem até conseguir alguma coisa, mas ó, no dia que for fazer a entrevista, vai com vestidinho, vai com uma maquiagem. Então, assim, enfim, se eu for ficar lembrando aqui de N casos, o que eu quero explicitar é que a gente não pode considerar normal, natural, esse tipo de comportamento, esse tipo de abordagem, né? A gente não pode considerar natural, e muitas vezes eu ouço coisas do tipo, se fosse sua mãe, se fosse sua filha, isso não deveria nem ser posto, sabe? Não é questão de, e se for a mãe do fulano, e se for a filha do fulano, é porque a gente está falando de um ser humano, independente do gênero da pessoa, é um ser humano, e como você, enquanto ser humano acha que merece ser tratado com dignidade e com respeito, todas as mulheres idem. Então, assim, isso não muda. Então, não é porque é a mulher, porque é a filha, porque é a mãe. É porque é um ser humano. Os seres humanos deveriam ser tratados todos com respeito. A Dani falou sobre... Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a gente está aqui falando sobre algumas situações, são todas reais. E assim como é real a deforma, né, trabalhista, que todos nós vamos sofrer. E aí, você que, de repente, tá falando sobre mulher, sobre LGBT, a questão do sexismo, do machismo dentro da GTI é tão alta. E, recentemente, teve um estudo bem interessante, que eu vou mandar o link para vocês depois, que é o Elefante no Vale, que foi uma... As coautoras são a Trey Vassalo, que é uma investidora e ex-sócia da empresa do capital de risco Kleiner, Perkins e Caulfield and Byers. E a consultora de mídia, Michelle Matdansky, e foi inspirado num julgamento da Ellen Pao contra a empresa, que tem um monte de nomes difíceis que eu falei agora. Esse estudo, tá, para vocês entenderem como que é real, isso dentro da área de TI, acho que a Dani já falou algumas situações, aí eu acho que as mulheres que estiverem aí vão se identificar, mas os homens prestem bastante atenção. 84% das mulheres foi dito que elas agiam de forma muito agressiva. Eu já ouvi isso muito. 88% tinham clientes e colegas que direcionavam perguntas aos colegas homens quando deveriam ser direcionadas a elas. 60% que é a falta de reconhecimento do cargo, né? 66% das mulheres foram excluídas de oportunidades sociais e de networkings por conta do gênero. E são em vários outros itens que são todos com altos índices de acontecimento dentro da área de TI. Então, na área de TI, a gente tem um grande nível de sexismo, de assédio sexual. E isso traz sofrimento para os trabalhadores. Tá? A gente não está saindo da nossa casa para trabalhar, para ficar aguentando gente idiota e nem aguentar coisas idiotas. E, como a Dani falou da deforma, é o seguinte, né? A gente, os homens da área de TI, vocês têm que saber que vocês também estão sofrendo assédio. A área de TI é uma prática comum, assédio moral. Quando você quer sair, para você sair mais cedo do seu trabalho, seu patrão fala, não, mas você tem que entregar aquele negócio, isso é uma forma de assédio. E a gente colocou tanto dentro da nossa área de TI essa situação, que a gente acaba naturalizando todo esse tipo de violência contra nós. Então, assim, a gente falou um pouco dos casos da mulher, do LGBT, mas você, homem branco, você também sofre. Sofre menos, mas sofre. Ai. Mas, enfim, a gente está construindo relações dentro da área de TI, né? Que tem que ser uma área moderna, uma área que, pô, tem que parar de ser careta, tem que parar de ser idiota. A gente está dentro de uma área que a gente está precarizando cada vez mais o trabalho mesmo. Sabe, assim, as pessoas falam, tem que ter paixão para programar. Só que eu não acho que tem paixão, não. Porque quem tem paixão quer viver bem com o negócio. Não é viver mal do jeito que vive. Tá? Então, você é homem, que você está passando por isso, então você vai ser assediado para você ficar até tarde. Você vai ser assediado de você ter uma demanda maior do que você consiga entregar, porque isso é muito normal. E agora, com a deforma, é assim, você que está no suporte, um homem branco que está no suporte, lembre-se que você vai receber menos do que um gerente seu, tá? Uma gerente, quem seja. Então, isso são coisas reais, são ataques coletivos que a gente sofre. É importante a gente parar com essa fantasia de área de TI. é uma área de empreendedorismo, de vida fácil, de liberdade, porque nós estamos sofrendo demais, assim. Vocês têm que estudar sobre isso, a gente está aí com um monte de material. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, nessas questões de opressões que a gente tem em termos estruturais, porque a gente fica achando que tem coisas que é exclusivamente da população LGBT, que é exclusivamente da população negra, ou até das mulheres, mas todo mundo está suscetível a sofrer algum tipo de opressão em algum dado momento. Claro que com maior ou menor intensidade, maior ou menor quantidade que isso acontece, mas todo mundo está suscetível a acontecer. Então eu gostaria que a Daniela falasse pra gente como funciona esse tipo de relação, né? Eu percebo que na área de TI, frequentemente, a gente se depara com coisas do tipo, a gente tem que estar sempre atualizado e atualizado com a última tecnologia que foi lançada ontem, ou que está para ser lançada, você já tem que estar à frente. Esse discurso ele é bastante impositivo, né? De que você não pode ficar para trás. E aí, muitas vezes, a gente se depara com situações em que a empresa exige que o profissional tenha esse conhecimento que foi lançado ontem, essa tecnologia que está para ser lançada, mas aí qual é o tempo que se dá para que ele absorva essa tecnologia, né? Então, de repente, você vai utilizar um tempo da sua vida, né? E aí, a depender da situação da pessoa, se de repente ela estuda e ela trabalha, e o cara é pai, e o cara tem uma família, qual é o tempo que ele vai dedicar para esse estudo que é exigido, não é que ele é solicitado, recomendado, ele é exigido pela empresa, para que você consiga atuar naquela profissão que você atua, ganhando o salário que você ganha. Então, assim, muitas vezes e todo mundo que trabalha com TI já deve ter passado por isso, do patrão dizer para você, olha, a gente vai começar um projeto semana que vem ou mês que vem, a Tech Stack é X e todo mundo precisa estar afiado com essa Tech Stack. Mas aí alguém fala em pagar um curso, alguém fala em, de repente, pagar as horas extras, né? Porque a gente vai ter que usar horas a mais. Porque eu nunca na minha vida vi empresa que, olha, você pode usar as 8 horas diárias para poder estudar essa tech que vai começar nesse projeto o mês que vem, né? Então, assim, se você força o trabalhador a, de repente, aprender algo sem dar o apoio necessário, as ferramentas necessárias, o tempo necessário e, sobretudo, você não remunera esse trabalhador, você está praticando assédio moral, né? E na área de TI isso é uma coisa muito corriqueira e que a gente encara bastante naturalidade, né? Como se estivesse super ok. E muitas vezes a gente é cobrado e cobrada a aprender 30 coisas diferentes, sem apoio e sem respaldo nenhum, e eu vejo pessoas adoecendo, porque elas têm que virar noites estudando, noites programando. Quantas e quantas vezes, olha, final de semana a gente vai ter que fazer uma entrega. Sexta, vocês vão ter que ficar até 11 da noite, até 2 da manhã, até 3 da manhã para poder fazer uma entrega. E segunda-feira, olha, 8, 9 horas da manhã, você tem que estar aqui. E aí, assim, quando se reconhece isso, né, quando, das poucas vezes que se reconhece, o que acontece é você ganhar uma hora extra. E aí eu digo, ok, você ganhou a hora extra, que é devida legalmente, mas e a sua saúde mental? Né, e o seu esgotamento físico e o seu estresse, a gente vê uma centena de pessoas na área de TI extremamente estressadas, que são cobradas e cobrados dessas pessoas prazos extremamente exíguos, né, prazos impraticáveis, é cobrado um conhecimento inatingível e a pessoa ainda é apontada como quem está fazendo corpo mole, quem não está contribuindo, quem está desmotivada, e se você sai na hora que foi combinada no acordo, no contrato de trabalho, você está desmotivada. Você está desmotivado, você não está cooperando para a equipe. Olha o que o cliente está pedindo, a gente está com entrega atrasada. Se há entrega atrasada, o problema pode ser de muitas pessoas, né? E aí eu digo que, sobretudo da gestão do projeto, sobretudo da gestão da empresa, poucas ou raras vezes o problema vai se concentrar na figura de quem está lá na base, né? De quem está no suporte da infraestrutura, de quem está desenvolvendo, quem está programando. Então, assim, o que a gente percebe muitas vezes é a empresa acusando profissionais que estão lá na base, como se estes profissionais fossem os responsáveis os únicos responsáveis pelo fracasso de uma entrega, pelo fracasso de um projeto, pelo cancelamento do contrato com o cliente. E aí, quando você expõe essas pessoas como as culpadas pelo fracasso, você está assediando moralmente essa pessoa. Você está colocando ela na frente de todos os outros profissionais da empresa, da equipe que ela trabalha, com a pessoa irresponsável, uma pessoa que não faz o seu trabalho de forma adequada, e, não é, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Se a empresa quer que um projeto, que um cliente tenha resultado positivo, se a gente quer que o nosso profissional, que o profissional na área de TI evolua, que o profissional esteja antenado com as tecnologias que foram surgidas ontem, é preciso uma coisa que na área de TI não existe: tempo. Né? Outra coisa que é preciso, o apoio, o respaldo técnico, né? As ferramentas. Muitas vezes a gente está exigindo de um profissional que ele tenha na casa dele a internet, uma boa internet. A gente está exigindo na área de TI, muitas vezes a gente está trabalhando de forma remota, né? Que é outra área aí que foi afetada pela reforma trabalhista, e aí se exige que esse profissional pague a sua própria internet, seja uma internet boa, né? Pague pela máquina que ele tem, tem que ser uma mega máquina, porque a depender do projeto não é qualquer máquina que vai suportar. Tá, né? Então ele tem que ter, sei lá, quantos gigas de memória RAM, tem que ter um mega processador, né? Tem que ser uma mega máquina, e que ele tire isso do bolso dele. Né? E aí a gente exige que ele trabalhe, muitas vezes, como ele trabalha remoto, até mais quando ele está trabalhando presencialmente na empresa. Né? Porque se parte do princípio de que ele está na casa dele, ele deve estar deitado assistindo televisão. Então vamos colocar trabalho para ele fazer. E muitas vezes o profissional da área de TI que trabalha em casa se sente até culpado, como se de repente a empresa estivesse fazendo um enorme favor para ele em deixar ele trabalhando de casa, quando muitas vezes, e geralmente, quem trabalha de casa trabalha muito mais do que quem está trabalhando presencialmente, porque a gente perde a hora, a gente esquece de almoçar, esquece de ir ao banheiro, esquece de dormir, né? Porque a gente, afinal de contas, a gente tem uma entrega para fazer segunda-feira, e agora é domingo à noite, né? Ao invés de eu estar descansando e repousando, que seria natural para qualquer ser humano, eu vou me matar de trabalhar, né? Porque tem um patrão me exigindo isso, né? Me assediando para que eu cumpra este prazo, porque senão a empresa vai perder o cliente e o culpado serei eu. Né? Então, assim, isso atinge a todos nós, independente de sermos mulheres, sermos LGBTs, sermos negras e negros, sermos pessoas com deficiência, inclusive você, homem branco, né, heterossexual, cisgênero, né, que se acha, muitas vezes, em alguns casos, alguém que vai se escapar ileso ao que está sendo proposto, ao que está sendo implementado aí em relação à reforma trabalhista, e é o que nós temos muito antes até de existir reforma trabalhista, né? Porque, afinal de contas, terceirização na área de TI, né? A pejotização na área de TI é uma realidade há muitos anos. Bom, e então, assim, já tendo discutido sobre questão do que é assédio em si, né? Das diversas formas de assédio e de pessoas que podem sofrer esse assédio e de como isso pode estar ocorrendo nas diversas esferas aí dos trabalhadores de TI, eu acho que é interessante a gente mostrar aí um caminho para a pessoa, que, por exemplo, que pode estar ouvindo aqui a gente agora e está pensando, bom, ela já entendeu o que é assédio, já percebeu que ela pode estar sofrendo ou está realmente sofrendo assédio. Quais caminhos, tanto questão legal quanto de outras formas, que ela pode recorrer aí para tentar se livrar desse assédio, né? Para fazer com que isso não aconteça com ela, ou se você está ouvindo e sabe de alguém que esteja passando por isso, qual caminho seguir? Bom, tem algumas questões aí. A gente falou muito sobre o assédio entre colegas, então dessas piadas sexistas, homofóbicas, racistas, e até assédio moral. Essas pessoas que... Os assediadores, eles geralmente são igual aqueles valentões de escola, tá? Então, assim, se você estiver próximo de um assediador e você vê, se você tiver peito para isso, eu acho que tem que ter, né? A gente não pode ser só chamado de nerd, a gente tem que ser nerd, mas que peita as coisas. Se você conseguir pegar e já chamar a atenção dessa pessoa, já tirar o conforto dessa pessoa, fazer esse tipo de piada, tomar esse tipo de atitude, e se tiver e-mail, você responder isso, né, de uma forma assim, olha, você não pode fazer isso, essa é uma das formas melhores de a gente realmente instituir um ambiente de trabalho onde o assédio não seja confortável. Né? Ou seja, precisa da intervenção das pessoas que são esclarecidas, das pessoas que identificam que essa situação. Porém, como a gente tem visto, né, o assédio é uma violência, né, bem comum no ambiente de trabalho. E aí algumas situações e alguns ambientes de trabalho são tão hostis, né, que realmente você vai ter que fazer dar um passo a mais, que seria você procurar seus direitos em relação a isso. O assédio é uma violência geralmente entre duas pessoas, ou um grupo de pessoas e uma outra pessoa, então ainda tem aquele resquício de culpabilização em torno da vítima. Para que você não passe por isso, o que é bem constrangedor, é importante vocês terem provas, testemunhos. Então, meu, se você conseguir ter um kit de filmagem, gravar todos os e-mails que você puder registrar em relação a isso, se você conseguir pessoas de confiança na sua, ao redor que possam falar sobre isso, possam realmente ficar do seu lado e falar assim, não, eu vejo como ele te trata, eu vejo como ele te toca... isso é muito importante, tá? A princípio, você primeiro reúne essas informações, tá? Lembrando que o assédio sexual ele pode acontecer uma única vez. Ele já pode ser definido como assédio, mas o assédio moral é algo que ali acontece frequentemente, né? Mas uma vez que você tem essa prova, a primeira coisa que você tem que fazer é levar à diretoria da empresa mesmo. Seria o RH da empresa, se tiver. Só que você tem que ir lá não tendo muito, né, retorno, porque... empresas não estão aí para fazer o trabalhador feliz. Então, você vai e fica já preparado para um próximo passo. O próximo passo seria realmente procurar apoio jurídico dentro de... O ideal seria o sindicato, né? Os sindicatos estariam aí para isso. Então, vá até o seu sindicato, reúna essas provas, né? E faça isso entender e leve isso a outras instâncias. Só que a questão que a gente debateu aqui, que a gente queria deixar claro, e que preocupa infoproletários, é a questão do assédio moral ser tão forte na nossa área, é porque a gente está vendo que nós estamos adoecendo, nós estamos sendo precarizados, a gente está virando trabalhador de segunda linha, e a gente está em todas as empresas. E esse assédio moral, que a gente está se acostumando, que a gente está deixando passar, achando que é muito legal ficar tomando Red Bull a noite toda para entregar coisa... Isso é uma forma de violência que é do meio da produção que eles colocam a gente. Eles só precisam fazer isso com a gente, criar essas formas de assédio, porque eles querem produzir muito. Eles sabem que você vai lá, vai dar mais, e eles querem produzir. Então, a gente consegue enfrentar assim, um assédio moral do seu colega idiota que tem aí do seu lado? Dá para você enfrentar isso? Dá para você, de repente, enfrentar um assédio moral que seja formalizado, oficializado dentro da empresa, você vai conseguir lutar contra isso. Só que é muito importante que a gente entenda que é uma luta de todos nós, de todos os trabalhadores da área de TI. A gente não pode ser tão, eu vou com perdão na palavra, ser tão bunda mole mesmo, e a gente passar por essas situações, e ainda tem gente que se gaba. Não, meu, a gente tem que viver bem, a gente tem que querer o melhor, sim, a gente tem que ter o nosso tempo livre, a gente tem que ganhar muito melhor do que a gente está ganhando. A gente tem que, de repente, ter mais tempo de férias. Enfim, sabe? Se você está sendo tratado dessa forma e você acha que isso é grande coisa, a gente tem que parar de fazer isso. Porque quem está ganhando só são os patrões mesmo. Nós encerramos o primeiro episódio do InfoCast, o podcast do Infoproletários. Gostaria de agradecer imensamente a participação da Fabi e da Daniela nesse já histórico primeiro episódio. E agradecer também você, ouvinte, que ficou conosco até o final. Eu convido, se você ainda não nos conhece e deseja estreitar os laços conosco, conhecer mais do nosso trabalho, o que a gente faz, aconselho você dar um pulo lá na página do Infoproletários no Facebook, Infoproletários mesmo, se você procurar, ou se achar mais fácil, pode ir no endereço facebook.com/infoproletários ou @infoproletários, você também nos acha lá. Na página a gente sempre está compartilhando aí notícias pertinentes à categoria, questões econômicas, questões políticas, até questões técnicas. E memes, né? Porque o Facebook tá aí pra isso. E, além disso, temos também o grupo do Facebook, que você pode achar como Infoproletários Trabalhadores de TI em Luta. Ou pode ir direto pelo endereço facebook.com/groups/infoproletários, que você vai achar o grupo fechado lá, pede para entrar no grupo, que a gente só dá uma analisada básica, né? Ver se não é bolsominion ou nada do tipo. Enquanto a página do Facebook serve mais como uma vitrine, grupo do Facebook a gente utiliza para aprofundar algumas discussões. Então, é muita coisa que a gente só passa batido na página, né? Noticia lá e claro que a gente responde também os comentários de quem for escrevendo, mas muita coisa é mais aprofundada no grupo mesmo, que tem um espaço melhor para isso, então certas discussões acabam até ficando somente no grupo, por isso que é interessante lá também. Fora isso, temos, caso você prefira enviar não publicamente alguma mensagem para nós, além do inbox da página, você pode enviar para o e-mail do Infoproletários, que é infoproletarios@gmail.com. Você também poderá nos encontrar em nosso site, logo menos. Na verdade, quando esse episódio sair, o site já estará pronto, mas eu ainda não posso te passar o endereço, porque isso ainda não está definido, qual vai ser o endereço. Então, talvez você até esteja já ouvindo esse episódio, ou feito o download dele já direto do site, mas no próximo episódio, aí quando a gente tiver o endereço já certinho, eu digo aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado, espero que vocês continuem com a gente. A nossa ideia é manter pelo menos um episódio por mês, por enquanto, aí nesse início, enquanto a gente vai aprendendo aí a trabalhar com a mídia de podcast. Qualquer dúvida, sugestão, entra nesses contatos que te passei agora. E é isso. Um grande abraço e até a próxima! Tivesse pegado isso, dava um jeito de colocar no final do podcast. Assim.